Well, thank you so much for your support. Bom dia, de acordo com o Edson, nível 300, saída A por 1, trânsito paralelo, decola da 1-0, primeira curva à direita. Marcando 51-52, contra 1-2-0 do Schneider. Chame a 225, então minha dúvida é verdade, vai estar muito afastado. Azul 4952, complete o seu velocidade para 2009. Eu peço estabilidade. 77 leste no ar, chame tudo 18-95-97 para a aproximação final. Você se trata de 05-97-3-1-2-3-2-0-5-0-1-3-0, passando 7-10. Ponto de espera, abaixo pronto, Senegal na 0,

Thank you. X-ray, confirma 3.5. frequência 125, décima 1, novena 123, décima 8. Eu vou direto a 3, 5, 1, 7, 3, 6, 0. Eu vou até o Romeu Salles 1. Zuluna 7, Malva, Apenas, nível 360. Saída Arbor 1, transição Alepa, decola da 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5177, controle 120, decimal 8. Bom dia, informe nível óptico solicitado.